coração cheio de ódio. Chegou com sangue nos olhos, agiu com má intenção, fiquei mauzão. Não teve pena, nem dó e nem piedade. Escolheu uma amizade pra sujar o nosso colchão. Não tem perdão. Ouvi os outros, olha não que tem. Quem tá pagando o cara que sou eu? Me traiu com raiva por algo que não fiz. E aí o que você me diz? Diz que tava errada e agora tá infeliz. Chora aí, chora aí, chora aí. Me traiu com raiva por algo que não fiz. E aí o que você me diz? Diz que estava errada e agora tá infeliz. Chora aí, chora aí. Coração cheio de ódio, chegou com sangue nos olhos, agiu com má intenção, fiquei mauzão. Não teve pena, nem dó e nem piedade. Escolheu uma amizade pra sujar o nosso colchão. Não tem perdão. Ouvi os outros, olha no que deu. Quem tá pagando, cara, que sou eu? Me traiu com raiva por algo que não fiz.